No Vale do Paraíba, você ouve a Rádio Cidade. ZYK660, 1120 kHz. Na internet, cidade1120.com.br. Cidade. Rádio Cidade. 1120. Por MPB, você ouve o que há de melhor na música popular brasileira. De segunda a sexta, das 12 às 13 e das 18 às 20. No sábado, a partir das 12 horas e no domingo, às 13. Pura MPB aqui na Rádio Cidade, a rádio que inspira a sua vida. Cidade 1120. Acesse agora o site da Rádio Cidade e fique por dentro de tudo. Cidade1120.com.br. Rádio Cidade. Cidade. Cidade. Cidade1120.com.br. Rádio Cidade. Por Deus.